sensacional. Atitude. Rap é compromisso. É um jogo que é pra quem sabe jogar. Bom jogador se banca sem precisar pagar. Se não fosse a rua, não conheceria o hip hop. Pra quem sempre foi um dos últimos até chegar ao top. O conhecimento move a rua te move. Becos, poucas esquinas, a vida é muito mais. Prove, já vi de tudo um pouco. Fui buscar acesso, aprendo quando vejo alguém fazer valer o ingresso. Hoje os moleque acomodado não quer dar uma ripa, tudo comprado. Os moleque não sabe fazer nem pipa. Tem que trabalhar, ter os bagulho é a chave dos carrinhos de rolê, manda os entulho. Hoje com as naves de onde veio, tem que ter mente pra pensar grande. Numa rotina primordial que se expande, um insano fechado dentro de um mundo estranho. Pensamentos pequenos demais pra minha noção de tamanho. O rap é grande, me fez conhecer o mundo. A mente expande a cada ação, viva a cada segundo. Segundo o ritmo que move a batida da monitorada. Vini dessa parada, estilo de vida. O rap é grande, me fez conhecer o mundo. A mente expande a cada ação, viva a cada segundo. Segundo o ritmo que move a batida da monitorada. Vini dessa parada, estilo de vida. Quando o moleque ouvia forró e Bezerra da Silva, só ouvindo as mensivas. No final dos anos 80, minha vida era esporte. Aí veio os anos 90 e o rap veio forte. Visão de transformação como ser humano, até me transformar neste lícitos africano. Um cara sempre fechado, com a mente aberta. No prumo novo rumo, hip hop liberta. Toda hip hopologia colocada à prova. Nos palcos da vida que o rap se renova. O b-boy se renova, os DJs também. Cada geração eleva nossa cultura um pouco mais além. Por amor, instinto, realidade, verdade. Hip hop, conhecimento, matéria de universidade. Atravessando barreiras, com visão de mundo. A mente expande a cada ação, viva a cada segundo. O rap é grande, me fez conhecer o mundo. A mente expande a cada ação, viva a cada segundo. Segundo o ritmo que move a batida da monitorada. Vini dessa parada, estilo de vida. O rap é grande, me fez conhecer o mundo. A mente expande a cada ação, viva a cada segundo. Segundo o ritmo que move a batida da monitorada. Vini dessa parada, estilo de vida. Rap é compromisso. Já vi muitos por hip hop, outros por vaidade. Alguns venderam a alma pra mudar sua realidade. Outros só queriam estar nos rolês styles. Curtir as festas, as tradições, os bailes. A gente ia pras baladas ver os DJs tocar. KLJ, DJ, um Grandmaster, nem Zulus Africa. Ficava muito louco, não acreditava naquilo. Grandmaster Duda, DJ Curtis, Nice, DJ meio quilo. O rap é grande, me fez conhecer o mundo. A mente expande a cada ação, viva a cada segundo. Segundo o ritmo que move a batida da monitorada. Vini dessa parada, estilo de vida. O rap é grande, me fez conhecer o mundo. A mente expande a cada ação, viva a cada segundo. Segundo o ritmo que move a batida da monitorada. Vini dessa parada, estilo de vida.